nações, pedimos força nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador. Salvaste o pecado.